pessoa 18 meia. Vicente, agora de 4 minutos. Ó, número 24, estou me oferecendo em forma negativa de nada. Vicente, agora. E Costa e Golf 677, é isso? 677 aqui. Que aguarde. Bota 235, chama agora Recife, 251, não termo 3325. 251-3325, boa noite, 4235. Está autorizado para o táxi, chame na frequência da torre, frequência 18.6, por favor. Autorizado para o táxi, chame na 18.6, 5972. Segue 74, chama Recife 251, no alterno 332. Confira somente a alternativa, 251 aí. E 1 no 3325, até a próxima. E 1-3325, até a próxima. Comandante 24, Aracaju 230 está autorizado, via Golfo 677, decola curva esquerda, saída Pucca, Jame, depois o Aracaju, aciona 5131 e controle 120, correção controle 1, no lado decimal 8. Afirmativo, chama para o acionamento. Autorizado, chame táxi. Meia dúzia autorizado, chame táxi. Total 9908. Tá, chame tudo, 08, tá pronto para a cota, Guarulhos? Pronto. Autorizado, Guarulhos 320, nível via Bridge, Pesuru no meio, Belo Horizonte. Decola da 190, curva à direita, saída da Aleda e depois vou posição Bridge. Aciona 5126 e o controle é 199 decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 320, Bridge, Pesuru no meio, para Belo Horizonte. Decola da 10, curva à direita, da Aleda, Bridge. 5126, 119,8, controle, portão 9908. Correto, chama para acionar. Juliette, possível? Está autorizado, reboque na minha escuta. Autorizado táxi em frente, via pátio e Índia até o ponto de espera da 190, chame pronto para decolagem. Táxi, pátio e Índia, ponto de espera da 190, também com a 5972. 6224 no 1, aguarde. Guardando, vou sair no 224. Foi 8-6 a bordo? 7-6 a bordo, vai fazer o táxi seguindo a aeronave da Rio, que está saindo aí do pátio 3 à sua frente. e chama no ponto de espera a torre nessa frequência, pronto, com o número 2. Autorizado, Rio, alinhar e decolar, vento 150 graus, meia dúzia nós. Mais uns 30 segundos, aguarde. Próximo, 3305, autorizado, Léo, mantenha. Mantendo 0-3305. Meia 224, livre acionamento, pushback, chave táxi. Fecho 9908, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará táxi, total 990. O Rio, sua decolagem, 37, controle 1, 9, decimal 8. 7098, boa noite. Controle de Salvador, Rio, 5973. 72. 5972, sobe 400, vigilante. Subindo para o 400. 3605 de decolagem, 160 graus, 10 mais. Autorizado Leda, da presente posição, o Rio 5972. Autorizado Leda, 5972. 7, 2, 7. 305, decola os 39, controle 19, inicial 8. 98, controle 3, 0. Para o táxi 1905 a bordo, 2 e 6, de autonomia, tornando Recife. 305. Se até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Sim, de ponto de espera, para o vendedor dos portos, chamar para o pronto. Autorizado, alinhagem decolar, 160 graus, 10 mais. Eu fico na 72, chama Recife 251, alterna 13325. 3325, 9, 2. E o táxi, chama no ponto de espera, pronto. Aqui é o Mike Zulu Juliette, informando o término de reboque na remota 2, 1-2. Gente, Zulu Juliette, frequência livre. Frequência livre, obrigado. É 224, decola os 43, controle 19, decimal 8. 98, Roxanel, 6224. Controle Roxanel, 6224, decola no perfil da PUC, transfere os seus contos. 24, sobe 230, sai da PUC, vigilante. 230, PUC. Autorizado alinhar e decolar, vento 160 graus, 8 nós. De Aracaju, 6224. Negativo, mantenha a saída, 6224. Sente, 6224. Chama Recife 2685, alterna 1245. 3305. 2005, qual é o segundo? 1245. 2545, secundário. Obrigado, boa noite. Boa. Torre 198, boa noite. Controle total 9908. 08, sobe 320 na saída da Elvis. Afirmativo. Para 320 da Euleda, se for possível, vou direto da El. Autorizado, El.